família minha, por toda essa correria, pros mano que botou pilha nas fitas que acreditei. Viva a vida com alegria, aplicando no dia a dia uma dose de tudo aquilo pelo que me emocionei. Valeu, família minha, por toda essa correria, pros mano que botou pilha nas fitas que acreditei. Viva a vida com alegria, aplicando no dia a dia uma dose de tudo aquilo pelo que me emocionei. E eu só sei da onde vim, não sei onde chegarei. Foi a olhares, milhares, futuros que eu planejei. Venci problemas, dilemas, tormentos, não descansei. E cada gota de suor banhou o chão que eu pisei. Vi muita coisa no caminho em que não concordei. Quando pisaram em falso, a minha mão estiquei. Só minha espada vai contar quantas batalhas cravei. Cheguei a perder, mas não fugi, por aqui eu cheguei. E foi passando que eu passei, que aprendi tudo o que sei. A fé que minha mãe pregou pra mim, eu nunca esquecerei. Das entrevistas de emprego e quantos não que eu levei. Quando minha meta era ganhar somente o salário por mês, levei nas costas a responsa de ser sempre 2003. Meu pai se foi cedo demais, mas mesmo assim não fraquejei. Não tive medo de perder, que perdendo que eu ganhei na disciplina. Eu respeitei cada esquina do Santo Inês. Já fui julgado como pobre com riqueza de um rei. Os desaforos da vizinha pra casar não levei. Meu carrinho de rolimã por muito tempo eu guardei. Ganhei um Mike, aí meu truta, meu carrinho eu doei. Se fui jogar sem mais que tudo, eu sei que nada serei. Queria ter meu avô vivo pra ver o que me tornei. Foi de pernada da polícia que a minha mãe eu ganhei. E dando um beijo na menina, um poeta virei. Criado no meio do nada, Deus sabe o que enfrentei. Os amigos que tão comigo, os bicos que eu ajudei. Os que nem são merecedor, mas nem por isso atrapalhei. Vi no olho os que passou, mesmo o veneno que eu passei. Incentivo que eu recebi dos irmãos, compartilhei. Passei pra frente as ideias que eu aprendi, eu ensinei. A melhoria na cena do rap, eu sempre visei. Levei o nome da quebrada em todos os palcos que eu cantei. Eu já fui som, já fui bem louco, hoje me equilibrei. Os assovios do caminho acompanharam meus play. Sempre focado em sabotagem, nem tanto em Marvin Gaye. Sou de Cazuza, Bezerra, até Cássia Eller cantei. Um nego dos olhos cansados, a minha bênção eu dei. As mensagens que ele passou, na minha fé eu guardei. Quando constar, nós vai chegar, pode deixar, chegarei. Pra voltar pro meu lugar, de onde eu nunca deixei. Na rua eu ganhei meu nome, lá mesmo valorizei. Sempre vi tudo do lado, truta, nunca experimentei. O chá que passou por mim, no rolê ele várias vezes. Eu pensei na minha coroa, por isso que eu recusei. Uns falam que não faz mal, mesmo assim não causei. Porque desgosto lá em casa eu não vou dar e nunca dei. Desde pivete eu aprendi a dar valor no que eu ganhei. Educação na criação que não vem nos PlayStation 3. Se for pra ser, eu serei, perdendo eu ganharei. A fé de Jó moveu montanha, montanha escalarei. A única coisa que eu sei foi de quem eu precisei. Família minha, valeu mesmo a nós aqui outra vez. Valeu família minha por toda essa correria, pros mano que botou pilha nas fitas que acreditei. Vivo a vida com alegria, aplicando no dia a dia uma dose de tudo aquilo pelo que me emocionei. Valeu família minha por toda essa correria, pros mano que botou pilha nas fitas que acreditei. Vivo a vida com alegria, aplicando no dia a dia uma dose de tudo aquilo pelo que me emocionei.